dança, como é que é? A dança é cansativa, é mexida, é feliz, é divertida, é excitante. E a música? Como é que é a música? A música é gitana, é trepidante, é agitante. É agrupante. E o bairro? Como é que é o bairro? O bairro é sujo, é gigante, é fofoqueiro, é importante. É sussurrante. É mexida, é feliz, é divertida, é excitante. E a música? A música é agitante. É trepidante, é agitante, é agrupante. E o bairro? O bairro é sujo. É gigante.